gente era tão perfeito. Não havia lágrima nem sofrimento. A paixão virou realidade. Somos fruto da felicidade. O que nós sonhamos hoje aconteceu. Um passo importante pra você e eu. Uma nova vida começamos. Eu te avisei, sempre te alertei. Pra tomar cuidado com as amizades. Agiu sem razão, sem explicação. Plantaram maldade no seu coração. A noite mais linda, a mais desejada. E eu ansioso com sua chegada. Será que ela vem ou vai me deixar? Tô pedindo a Deus aqui nesse altar. A noiva mais linda, a mais cobiçada. Flores no caminho, a melodia exata. Pra te esquecer do meu coração. Diz o sim pra mim, segura minha. Era tão perfeito. Não havia lágrima nem sofrimento. A paixão virou realidade. Somos fruto da felicidade. O que nós sonhamos hoje aconteceu. Um passo importante pra você e eu. Uma nova vida começamos. Eu te avisei, sempre te alertei. Pra tomar cuidado com as amizades. Agiu sem razão, sem explicação. Plantaram maldade no seu coração. A noite mais linda, a mais desejada. E eu ansioso com sua chegada. Será que ela vem ou vai me deixar? Tô pedindo a Deus aqui nesse altar. A noiva mais linda, a mais cobiçada. Flores no caminho, a melodia exata. Pra te esquecer do meu coração. Diz o sim pra mim, segura a minha.